ver se for. Levou meu calor. Você se foi, mas não me levou. Lua, lua de encanto, força pra quem eu canto. Ela é minha alegria. Vejo uma luz, uma estrela brilhar. Sinto um cheiro de perfume no ar. Mexo minha fada, sua bala de condão, tocando meu coração. Madrugada, dia, amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. História linda, meu conto de amor. Algo que me diz que essa paixão não é irmão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar. Beijo minha fada, sua bala de condão, tocando meu coração. Madrugada, dia, amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história linda, meu conto de amor. Algo que me diz que essa paixão não é irmão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Madrugada, dia, amor que não vai acabar. Se eu estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história linda, meu conto de amor. Paixão.